É isso aí, DFG, Luke P, meu irmão. Pode crer, véi, se liga na fita. Muita atenção, mas um pai de família trabalha pra ganhar o pão, ralando o dia inteiro, cobrador de lotação, que pra chegar em casa com seu dinheiro na mão, tem que pagar pedágio, lavar o carro no posto, no final do mês, é sempre o mesmo desgosto, Ceilândia, norte ou sul, ou em qualquer quebrada, lotação é sempre cheia pra chegar em casa, violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Dívidas que há algum tempo vem crescendo, já estava me esquecendo do cigarro comprado, com o imposto é cobrado e anotado. Nascendo de Itaguatinga, bateram no meu carro, perdi o meu emprego e hoje estou quebrado. E hoje estou quebrado. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. População, pedimos ajuda pra tirar esses meninos das ruas. Muitos deles sem família, sem ter o que comer, chegam a pedir esmola para sobreviver. Olha só aquele moleque correndo com a bolsa na mão, acaba sendo agarrado pela população. Várias meninas de rua se trocam por drogas. Se trocam por drogas. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Violência, decadência, vida do crime, meu irmão, não compensa. Aí, mano, a vida do crime não compensa. Seja você um flagelado, e certamente você será